87. Boa noite, 97, chame centro Recife em 125, decimal 1, alterno 133, decimal 25. Recife 125, 1, alterno 133, decimal, boa noite, 97. Eu gravo a chave de ataque, que é o ponto de fecha para ingresso na pista. O gol no Equador autorizado a decolar a pista na 0, vento 150 graus com 07 nós. Tem 5-4 desalinhar e manter pista na 0. Alô, Bravo, acho que estou desalinhar e manter pista na 7, em ponto para decolagem. No 715, autorizado pro de Elefa. Autorizado, eleva. Possibilidade de manter essa prova por mais 10 milhas para evitar a formação? Afirmativo após, autorizado, eleva. Gol no 7 ou no 5? Afirmativo após, autorizado, eleva. Gol no 7. Eu estou presente em condições de uma eleva. Gol no 7 ou no 5? Entendi. Vou na eleva, no 7 ou no 5. Salvador, Rio 5973. Fala o pushback e acionamento táxi 3. Recife 973, autorizado pushback, acionamento chama táxi. Livre push para avançar. Zero na boca na 642. Piscinho 514 já decolar, pistão na 0, vento 15 graus com 1 no nós. Oscar Zulu, after the alarm, mantém pistão na 0. Meu Bravo, acho que a decolar, pistão no 7, vento 150 graus, com 1 no 2 nós. Trip 5514, decolada 1002, controle 1119, decimal 8. 1981, um bom dia. Controle Salvador, muito bom dia. Trip 5514, na boca. Trip 5514, contato radar, suba para nível 190 na saída PUCA. Sessão 90 na PUCA, 5514. Controle, Papa Romeo, Bravo Oscar. Papa Papa Romeo, Romeo Bravo Oscar, contato radar, suba para nível 400, autorizado pro de Elefa. Sobe 400 na pro de Elefa, Romeo Bravo Oscar. Oscar Zulu, autorizado a decolar pistão 0, vento 160 graus com 1-2 nós. Zulu 19, decola curva esquerda Momo, transição frote, aciona 5040, controle 19.8, total 991. Mantiu 3-1-0 para a Salvador, para Zulu 9, para a esquerda 9-0, para o Momo, para o 5040, transponto 19.8, controle 7. Chame pronto, puxa acionar. Oscar Zulu, alfa, decolado 21004, controle 119.8. 19.8, obrigado, senhor, até a próxima. O gol no 607, fez aliar e manter a pista no zero. Zulu, alfa, contato radar, suba para nível 100 na saída Arbor. Arbor, uma centena, Oscar Zulu. Rio 573, próprio táxi 3 a bordo, o final é 0340, Serra, Salvador. Rio 573, táxi autorizado, partiu em Índia Alva, após espera da 10 Torre, 1862, altímetro 0016. Decimal 85. Bom dia. 53, Galeão autorizado, 380, Rotez Lu 10. Posso conforme rotas, matriz, telúrgico, DCT, Bravo, Toral do Sato. Decola da 10, primeira curva direita da Ela da Bridge. Controle 119.35, hoje 119.80, controle 5042. Entendeu. Nível 380, Rotez Lu 10. Desfaque e até Bravo, Bravo Jair. Saída, não entendeu a saída, 19.8 é a frequência do controle, 5042 do nosso transporte, 513153. 31153, a saída da El Leda Bridge, controle 11980. 1980 da El Leda Bridge, 3153. 3153 está correto, só para o pega pela mesa. Total 991, puxa o back acionamento. Total 991, autorizado chama táxi. Para táxi total. Salta 3597 para táxi, 142 a bordo, 4 horas e 20 de autonomia, entrando com 3597, táxi autorizado, parte 1 no Mind Alpha, ponto carga no 0 torre, no 8612, altímetro no 0 no 6. Centro Recife, 126 decimal 0, alterna 128 decimal 8. 5-5-4, se quiser coordenar o centro pro de Aracaju, da presente. A gente aguarde o trip 5-5-4. 4, escuta. E o Signal 73, bom dia, 2AM, mantém pistão 0. Aí, mantém a 0, Signal 73. O Gol 1607, decolado a 09, mantendo o eixo até 4 mil pés, chama o controle agora em 119, decimal 8. Na ponta é 4 mil, chama 198, bom dia, Gol 1607. Salvador, bom dia, Gol 1607. 1607, contato radar, suba para nível 360. O trecho decolagem até 4 mil pés após curvando à direita para o Dielefa, o Gol no 607. Mantenha a frota em 4 mil, depois direita para o Dielefa, sobe para 360, Gol no 607. Está 357, mantém o ponto de espera. Controle Oscar, coloca de top 15 aqui para a direita, 10 graus. Gente, Oscar Zulu Alfa, após desvio para o de Arbor, Oscar Zulu Alfa. É, após desvio, Arbor ou Oscar Zulu Alfa. Autorizado, chão pro táxi. Rio 5973, autorizado decolar, pistão no zero, vento 150 graus, com zero, 1-1 nós. 5973, decolado 03, controle 1198, bom voo. 098, um bom dia. Salvador, muito bom dia, Rio 5973. 973, bom dia, contato radar para 310, saída Fuca. Fuca 310, 5973. Tá, 35 no teste, 3 a decolar, pista 1-0, vento 1-60 graus, com 0-9 nós. 3-0, decolar, pista 1-0, vento 3. Entendeu, Rio 5963, na proa do Romeu Fox 018. Confere. Obrigado. Total 9911, bom dia, autorizado a manter pista no zero. Tá, 3597, decolado, Zuna 5, controle 119, decimal 8. 198, obrigado, bom dia. Controle Salvador, bom dia, até 3597, decolado, cruzando 1500, né? 3597, bom dia, contato radar, 4380, saída da rua. 380, aguarde a sua autorização para voar direto, ele é, passa 3597. Autorizado. Obrigado. Para o TAC 63, dono 53, seu mente 154, 330 de autonomia, o 10 na Campina. 3153, ataque autorizado, parte 1 no Índia Alfa, ponto de espera da 10 Torre, 1865. Ótimo, 10 no meio. 10, 1-6, ajuste, Índia Alfa, parte 1 no Índia Alfa, ponto de espera da 10 Torre, 2.6. Serra Bravo Romeu, autorizado acionamento, chama para táxi. O 5004, Serra Bravo Romeu. Total 99 no 1, decolado 17, controle 119, decimal 8. 1198 total. Charlie, total 99. Uno, uno. Total 99, uno, uno, bom dia, contato com o andado top 310, saída Momo. Subida top 310 na... na subida Momo, total. Alta, sobe e mantém 1-2. 1-2-0, ainda é muito bom. Três, decolado de 2-1, no controle 1, 1-9, decimal 8. 9-8, tanto 3-1, 5-3, bora. Decimal 4. Alberto, 1-2, e decimal 8, bom dia, bom. 4-5, 2-8-5, com registro, um ótimo dia. Isso, graças a Deus. 3-5, no 7, fica agora, 1-2-6-0, alterno 1-2-8-8, bom dia. 1-2-6-0, alterno 1-2-2-8, 3-5-7, bom dia. Controle de Salvador, bom dia, TAM 3-1-5-3, decolou, passa 2-200, Dael. Bom dia, contato radar, TAM 3-8-0, saída Dael. TAM 3-8-0, Dael, possibilidade de voar direto Dael, ou Lida? Autorizado Dael. Direto Dael, TAM 3-1-5-3. Mostra Lima El, pra Tão, M, Serra, Tango, copia? autorizado, Uberaba, 065, direto, decolado 197, primeira curva direita no axé, restrito no mil pés, até a liberação do controle ou farol da barra. Controle 119, decimal 80, agora para o transponder. É, 061 para todos os lados, 065, o transponder 5034. 065, 5034, pode iniciar o taxa do outro, né? Em qual parte, qual foi o B? É, 06 a bordo, parte 3. Afirmativo, então, parte 3, então vai decolar da 10, confirmando. Afirmativo. Gente, decolando da 10 com 06 a bordo. Tá pronto, tá, cá? Afirmativo. Tem, tá autorizado, parte 1 no Índia Alfa, ponto de espera da 10 Torre, 186 12, altímetro 10 16. É, ataque de Alfa, 10 18 60 10 16, o outro, né? Alterna 12685 total. Serra Bravo Romeu, autorizado o táxi, ponto de espera da Papai, parte para o ingresso na pista. Da 3153, chama o centro Recife, 125, decimal 1, alterna 133, decimal 25, vamos. 251, alterna 3325, decimal centro, alterna 3153, posso. Bravo Romeu, 2 aliás, manter a pista no 7, quando pronto. Azul 4208, bom dia, senhor, identificação, desse inicialmente ao nível.